Fecheiro 49, página 436. Contraí os músculos involuntariamente. A minha mão crispou-se nos dedos de Walter, fazendo-o estremecer. Tentei acalmá-lo, mantendo o olhar fixo no rosto duro de Brandt em simultâneo. Este olhava para Doc à espera. Vieste aqui para amarrar a Noah? Perguntou Doc de novo com uma voz áspera. E o que te leva a pensar que é necessário? Vá lá, Doc, não sejas estúpido. Tens aqui uns respiradores grandes e montes de metal refletor. Brandt apontou para um armário encostado à parede mais afastada. Se te distraíres meio minuto, aquilo começará a enviar sinais à batedora. Sufoquei com falta de ar. O som ouviu-se na sala em silêncio. Estás a ver? Observou Brandt. Adivinhei-lhe o plano num ápice. Eu queria enterrar-me debaixo de uma rocha, só para ficar longe dos olhos bujudos e implacáveis da minha batedora. E ele estava ali, a imaginar que a queria atrair para as grutas. Atraí-la para matar Jamie, Jared, Jeb, Ian. Sentia vontade de vomitar. Podes ir embora, Brandt, ordenou Doc com a voz gélida. Eu tomo conta da Noah. Brandt ergueu o sobrolho. O que é que vos aconteceu? A ti, ao Ian, à Trudy e aos outros. Parece que estão todos hipnotizados. Se não tivesse os olhos normais, até pensava... Estás à vontade para pensar em tudo o que quiseres, Brandt. Mas enquanto pensas, sai daqui. Brandt abanou a cabeça. Tenho um trabalho para fazer. Doc dirigiu-se a Brandt e parou, permanecendo entre mim e ele. Depois cruzou os braços. Não lhe vais tocar. A vibração das pás do helicóptero ouviu-se à distância. Ficámos imóveis e a suster a respiração, até o barulho se desvanecer. Quando o silêncio regressou, Brandt abanou a cabeça. Não disse mais nada. Limitou-se a ir até à secretária e a pegar na cadeira do Doc. Depois levou-a até à parede onde estava o armário e pousou-a no chão com estrondo, sentando-se bruscamente com as pernas de metal a raspar no chão de rocha. Inclinou-se para a frente, de mãos pousadas sobre os joelhos, e fitou-me. Um abutre, a aguardar que uma lebre moribunda parasse de mexer. Doc afilou o queixo, emitindo um barulho ligeiro com o maxilar. Gladys, murmurou Walter, emergindo do seu sono entorpecido. Estás aqui. Limitei-me a afagar-lhe a mão, demasiado nervosa com a vigia de Brandt para conseguir falar. Walter procurou o meu rosto com os seus olhos velados, olhando para uma fisionomia que não estava ali. Dói-me, Gladys. Dói muito. Eu sei, murmurei. Doc, ele estava já ali com a aguardente na mão. Abre a boca, Walter. O som do helicóptero vibrou em surdina, distante, mas demasiado perto. Doc estremeceu e algumas gotas salpicaram-me o braço. Foi um dia horrível, o pior da minha vida neste planeta, incluindo o primeiro dia nas grutas e o último dia escaldante e seco no deserto com a morte tão presente. O helicóptero sobrevoava em círculos, sem qualquer descanso. Às vezes passava mais de uma hora e chegava a pensar que ele não regressava. Mas então ouvia de novo o barulho e imaginava a cara obstinada da batedora, com os olhos bujudos a esquadrinhar o deserto, à procura de algum vestígio dos humanos. Tentei sugestioná-la a desaparecer dali, concentrando-me tenazmente nas memórias da extensão desértica, inerte e monótona, como se conseguisse, de alguma forma, garantir que ela não via mais nada, induzindo-a a fartar-se e a partir. Brandt nunca tirou os seus olhos desconfiados de cima de mim. Mesmo que olhasse para ele raras vezes, não conseguia deixar de os sentir. Senti-me ligeiramente melhor quando Ian regressou, trazendo o pequeno almoço e o almoço em simultâneo. Estava tudo sujo, por andar a arrumar as coisas, na eventualidade de desocuparmos as grutas, o que quer que isso significasse. Eles tinham algum sítio para onde ir? Quando Brandt lhe explicou porque estava ali, em frases concisas, Ian franziu o sobrolho de tal maneira que ficou parecido com o Kyle. A seguir, arrastou outra cama vazia para o lado da minha, sentando-se na linha de vista do outro e ocultando-me dele. O helicóptero e a vigilância desconfiada de Brandt não eram assim tão horríveis. Num dia vulgar, caso houvesse de facto um dia assim, qualquer uma dessas coisas teria sido aflitiva. Agora, não representavam nada. Ao meio-dia, o Doc já tinha dado ao Walter o resto da aguardente. Pareciam ter decorrido apenas alguns minutos, quando Walter começou a contorcer-se, a gemer e a sufocar com falta de ar. Os dedos dele esmagavam e raspavam nos meus, mas se eu chegava alguma vez a retirá-los, os gemidos transformavam-se em gritos agudos. Evadi-me apenas uma vez dali para ir à latrina. Brandt veio atrás de mim, o que fez com que Ian também se sentisse obrigado a vir. Quando regressámos, depois de fazermos quase todo o trajeto a correr, os gritos de Walter já não pareciam humanos. O rosto de Doc estava desfigurado face àquele sofrimento. Walter serenou, depois de eu falar com ele durante alguns momentos, convencendo-o de que a mulher estava ali. Era uma mentira fácil, piedosa. Brandt emitiu ruídos de irritação, mas eu estava convicta de que ele não tinha razão. Nada era mais importante que o sofrimento de Walter. Contudo, os queixumes e os estremecimentos prosseguiram e Brandt começou a andar de um lado para o outro, tentando distanciar-se o mais possível daquele som. Quando a luz se coloria num tom alaranjado por cima de nós, Jamie apareceu à minha procura, com comida suficiente para os quatro. Não o deixei ficar ali. Pedi a Ian que o levasse de volta à cozinha para comer e fui-lhe prometer que iria vigiá-lo durante a noite para que ele não se escapulisse. Walter não conseguia deixar de gritar violentamente sempre que torcia o corpo e movia a perna partida, e o som era quase insuportável. Aquela noite não deveria ficar gravada nas memórias de Jamie, da forma como certamente iria marcar as minhas e as do Doc. E talvez também as de Brandt, ainda que ele fizesse o possível por não dar atenção ao Walter, tapando os ouvidos ou cantarolando baixinho num tom dissonante. Doc não tentou distanciar-se do sofrimento hediondo do Walter. Em vez disso, sofria com ele. Os gritos abriam-lhe rugas profundas no rosto, como garras a retalhar-lhe a pele. Era estranho ver um grau tão profundo de compaixão num humano, especialmente em Doc. Já não podia encará-lo da mesma maneira, depois de constatar como ele vivia o sofrimento do Walter. A sua compaixão era tanta que parecia sangrar-lhe por dentro. Considerava impossível que ele fosse uma pessoa cruel. Aquele homem simplesmente não podia ser um torturador. Tentei recordar-me do que ouvira dizer que sustentasse a minha conjetura. Alguém fizera essa acusação de forma inequívoca? Achava que não. No meio do terror, provavelmente precipitei-me numa conclusão falsa. Depois deste dia de pesadelo, duvidava que voltasse a desconfiar de Doc. No entanto, haveria de encarar sempre este hospital como um lugar terrífico. Quando os últimos vestígios de claridade desapareceram, o mesmo aconteceu ao helicóptero. Ficámos sentados, no meio da escuridão, não nos atrevendo sequer a acender a luz azulada e ténue. Foram precisas umas quantas horas para qualquer um de nós acreditar que a caça terminara. Brandt foi o primeiro a aceitá-lo. Para ele, o hospital também já estava a ser insuportável. Faz todo o sentido que ela tenha desistido, resmungou, encaminhando-se para a saída. À noite não se consegue ver nada. Doc, vou só levar a tua luz comigo. Não vá a parasita de estimação do Jeb engendrar qualquer coisa para me estorvar a passagem. Doc não respondeu e nem olhou para o homem carrancudo quando ele desapareceu. Faz com que não me doa, Gladi. Ajuda-me, suplicou Walter. Enxuguei-lhe o suor da fronte enquanto ele me esmagava a mão. O tempo pareceu abrandar e parar. Aquela noite de breu afigurava-se interminável. Os gritos de Walter tornaram-se cada vez mais frequentes e lancinantes. Melanie estava distante dali, sabendo que não podia fazer nada de proveitoso. Eu também me teria escondido, se Walter não precisasse de mim. Estava totalmente sozinha na minha mente, tal como um dia desejara. Aquilo fez-me sentir completamente perdida. Por fim, uma luz cinzenta e desmaiada começou a assomar-se no respirador, lá no alto. Eu estava suspensa na orla do sono, sem que os gemidos e os gritos de Walter me deixassem emergir nele. Ouvia Doc a ressonar atrás de mim, e isso significava algum tempo de repouso para ele, o que me deixava satisfeita. Não dei por Jared chegar. Estava a murmurar algumas palavras de consolo a Walter, mal conseguindo dar-lhes alguma coerência e tentando acalmá-lo. Estou aqui, dizia-lhe baixinho, enquanto ele gritava o nome da mulher. Xiu, vá passar. As palavras pareciam não fazer sentido, mas era algo que devia dizer e dava a sensação que a minha voz o acalmava nas piores alturas. Não sei quanto tempo Jared ficou a observar-me junto do Walter até eu dar pela sua presença. Deve ter sido um bom bocado. Tinha a certeza de que ele começaria por reagir com cólera, mas a sua voz era fria quando falou. Doc, chamou. E eu ouvi a cama atrás de mim a abanar. Doc, acorda. Libertei bruscamente a mão, virando-me desorientada, para ver o rosto ligado àquela voz inconfundível. Melanie sobressaltou-se ao ficar de novo consciente. Estudou atentamente os traços do rosto de Jared, tentando ler os pensamentos ocultos atrás daquela máscara. Gladi, não vás, não. O guincho de Walter fez Doc levantar-se de supetão, quase virando a cama de pernas para o ar. Voltei-me para Walter, enfiando a mão dorida nos dedos que me procuravam. Shh, Walter, estou aqui. Não me vou embora. Não vou. Prometo. Ele serenou, lamuriando como uma criança. Passei-lhe o pano úmido pela testa. Os soluços pararam, transformando-se num suspiro. O que é que isto significa? Murmurou Jared atrás de mim. Ela é o melhor analgésico que consegui encontrar, afirmou Doc com a voz cansada. Bom, eu trouxe-te algo melhor que uma batedora domesticada. Senti um espasmo no estômago e Melanie a sibilar na minha cabeça. Que teimoso, tão estúpido e cego, resmungou ela. Não acreditava em ti nem que lhe dissesses que o sol se põe a oeste. Mas Doc estava longe de se preocupar comigo, o mínimo que fosse. Encontraste alguma coisa? Morfina. Não é muita. Teria chegado mais cedo se aquela batedora não me obrigasse a ficar preso lá fora. Doc entrou em ação no mesmo instante. Ouvi-o a remexer em qualquer coisa semelhante a papel e a falar, exultante de alegria. Jared, tu és o homem milagre. Doc, espera um segundo. Mas este já estava ao meu lado, com o rosto macilento, a brilhar de ansiedade. Trazia uma pequena seringa nas mãos. Espetou a agulha minúscula na dobra do cotovelo do Walter, do braço que estava encostado ao meu. Virei a cara. Parecia-me tão horrivelmente invasivo espetar-lhe uma coisa através da pele. Contudo, os resultados foram inquestionáveis. Passado meio minuto, O corpo de Walter relaxava, fundindo-se num monte de carne aliviada contra o colchão delgado. A respiração deixou de ser torturante e ansiosa, passando a um murmúrio regular. A mão ficou inerte, libertando a minha. Massageia, tentando restabelecer a circulação nas pontas dos dedos. Senti um formigueiro acompanhar o fluxo de sangue debaixo da pele. Doc, na verdade não temos que chegue para isso, murmurou Jared. Levantei os olhos fixos no rosto de Walter, que finalmente estava em paz. Jared encontrava-se de costas para mim, mas vi a expressão surpreendida do Doc. Que chegue para quê? Não vou poupar isto para um dia difícil, Jared. Claro que gostávamos de arranjar mais, e quanto mais depressa melhor, mas não vou deixar o Walter a gritar de aflição enquanto tiver maneira de o ajudar. Não era isso que queria dizer, afirmou Jared. A sua maneira de falar era a que usava quando já tinha meditado demorada e pormenorizadamente sobre um assunto. Doc enrugou a testa, confundido. Não temos o suficiente para deter a dor, mais do que 3 ou 4 dias. É tudo, declarou Jared, se lhe aderes em doses. Não percebi o que ele dizia, mas Doc sim. Ah, proferiu ele com um suspiro. Virou-se, olhando de novo para Walter, e distingui-lhe uma nova orla de lágrimas a depositar-se sobre as pálpebras caídas. Abriu a boca para falar, mas não saiu qualquer som. Queria saber o que significava aquilo, mas a presença de Jared silenciou-me, trazendo de volta a reserva que pusera de lado, quase por completo. Tu não podes salvá-lo, Doc. Só lhe podes poupar a dor. Eu sei, respondeu este. A voz vacilou como se estivesse a reter um soluço. Tens razão. O que é que se passa? Perguntei. Enquanto Melanie estivesse por ali, podia servir-me dela. Eles vão matar o Walter, respondeu-me sem subterfúgios. Há morfina suficiente para uma overdose. O meu sobressalto pareceu audível na sala em silêncio, mas na realidade não passou de uma inspiração profunda. Não ergui a cabeça para ver a reação dos outros dois. Senti as lágrimas a brotar quando me inclinei sobre a almofada do Walter. Não, pensei, não, ainda não, não. Preferias que ele morresse aos gritos? Só que não posso suportar este fim absoluto. Nunca mais voltarei a ver o meu amigo. Que outros amigos tiveste a hipótese de ver outra vez, nómada? Nunca tive amigos como este. Os meus amigos dos outros planetas misturavam-se indistintamente na minha mente. As almas eram tão semelhantes, quase permutáveis de algumas formas. Walter era o único. Quando partisse, não haveria outro que pudesse substituí-lo. Embalei a cabeça dele nos braços e deixei as lágrimas derramarem-se sobre a sua pele. Tentei sufocar o choro, mas ele saiu, de qualquer forma, mais em pranto que em soluços. Eu sei, outra estreia, sussurrou Melanie. E havia compaixão na sua voz. Compaixão por mim. Aquela também era uma estreia. Noah? Chamou Doc. Só abanei a cabeça sem lhe conseguir responder. Acho que estás aqui há demasiado tempo, afirmou. Senti a mão dele leve e quente sobre o meu ombro. Devias fazer uma pausa. Voltei a abanar a cabeça, ainda envolvida num pranto suave. Estás esgotada, insistiu. Vai lavar-te, esticar as pernas, como qualquer coisa. Lancei-lhe um olhar furioso. O Walter ainda vai estar aqui quando eu voltar? Murmurei entre as lágrimas. Os olhos dele franziram-se, ansiosos. Desejas isso? Gostava de ter a oportunidade de me despedir. Ele é meu amigo. Doc bateu-me levemente no braço. Eu sei, Noah, eu sei. Eu também sou. Não tenho pressa. Apanha um pouco de ar e depois volta. Walter vai ficar a dormir durante algum tempo. Perscrutei-lhe o rosto cansado e acreditei na sinceridade que vi. Anuí com a cabeça e, com cuidado, voltei a colocar a cabeça de Walter sobre a almofada. Talvez pudesse arranjar uma maneira de lidar com isto, se saísse um pouco dali. Não sabia bem como. Era totalmente inexperiente em despedidas. E porque o amava, mesmo não o querendo, tive de olhar para Jared antes de partir. Esse também era o desejo de Melanie, embora ela preferisse uma forma de me excluir do processo. Jared fitava-me atentamente. Tive a sensação de que os seus olhos se detinham sobre mim há muito tempo. O rosto estava cuidadosamente sereno, mas distingui-lhe novamente a surpresa e a suspeita. Aquilo fez-me sentir cansada. Que motivos havia para fazer ali uma farsa, mesmo sendo eu aquela mentirosa por excelência? Walter nunca mais viria em minha defesa. Eu não podia voltar a endrominá-lo. Deixei que o meu olhar pousasse no de Jared por um longo segundo. Depois voltei-me e apressei-me a descer o corredor, escuro como breu, mas mais claro que a expressão que acabava de ver.